aéroport ao térmico norte do Quebec. Salvador Guarulhos, 360 pronto. 173, Salvador Guarulhos, 360 desmotorizado, via Antas 110, bridge, Antas 116, para Hotel Zulu, trive após conforme. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótima, 119 decimal 8, controle de saída, 473 no transporte. Agora 5473. Direcionamento. Era a El Leda Mótima. Luna 73, no 9 agora, no 740 do pushback. Temos uma aeronave já é a perna de reboque no gate 08, viu? Isso é a aeronave parque ar já, que vem estacionado no 08. Está autorizado início de poder de solo. Bom dia, tudo bem? Chegou o 973, estamos com o 166 a bordo, alterna Galeão com 4 horas. Autorizado o táxi, via Engenho Alfa, chegou novamente no ponto de esperador no 0, Senegal no 0, no 4. 973, via Engenho Alfa, 973. decola pista no 0, vento 140 graus, 069, que negão no 0 no 4. Sete 3, decolando 58, controle em 1198, boa viagem. 198, obrigado, boa semana. Salvador, bom dia, gol 1973, decola da El. Gol 1173, bom dia. Contato radar, submantenha 360, saída da El. Da El 360, 1173. Mais Oeste, Salvador Campinas, 360 motorizado, Vento 10, Bridge, Vento 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Trilha, Bode 2 Conforme. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótima. 1198, controle, 5511, o transporte. Direto Bridge. Aproveite Bridge, 1173, obrigado. Avião caótica, novembro quilo, possível. Autorizado, risco permanente. Avião caótica, novembro quilo. Lima 173, centro Recife, 133, decimal 25, alterna 133, decimal 95. Salvador Guarulhos, 360 nível autorizado, via Antônio 10, Bridge, Antônio 16, Bravo Del Zulu, trilha após conforme. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótima. 1198 controle, 5513 o transcômetro. próximo décima 8. Bom dia, não é que... Pode estar. forte e manobrando para o pushback. Salvador, é o Sam mais Yankee, informa o tempo do dia de você em Mata. Muito obrigado, um bom dia. Dia. E aí, de Alfa, chame novamente, próximo ponto esperador no 0, que negar no 0 no 4. 0, vento 140 graus, 49. 3, controle 1, 9, decimal 8, boa viagem. 8, obrigado, bom dia, boa semana. Controle, muito bom dia, trip 5557, decolou nada, é? Trip 5557, bom dia, contato radar, que mantenha 360, saída da EL, após 2000, autorizado direto, Lida. Após 2000, Lida. Trip 5557, o centro Recife autorizou direto o bridge. Bridge, obrigado. Obrigado, táxi, via engine alfa, ficou em espera do 0, sumi torre, 1895, Kenegal 10, 104, no 161. Fala, sistema 0, dentro do 40 graus, 59. decolou 30, controle em 1198, boa viagem. Obrigado, bom dia. Bom dia, Gol 1161 no curso de 500 pés. Libera para o Mandi, Bridge. Gol 1161, bom dia, contato radar, sub mantenha 360, saída da El. Mantenha o perfil devido à aeronave Embraer 190, mantenha a saída da El. Do perfil, obrigado, senhora. Quando possível, o nível 380, ok? 380, sim, será coordenado. Obrigado, senhora. No 61 se autorizou. E deu final 380. 380, obrigado, senhora. Gente, 5557, estamos no centro Recife, 133 decimal 25, alterna 133 decimal 95. Yeah, bonjour.